controle de Salvador, muito bom dia, 355 no 4, decolado na sua escuta. 355 no 4, contato radar, sabe, mantém 150, saída por Cajamo, Aracaju. Ok, da presente autoriza pro chão. 355-1-4, mantenha o perfil da saída. Mandará, obrigado. Atissa Cargo 6570, chama Recife, 12545, bom voo. 2545, Atissa 6570, bom dia. Gol no 715, chama Recife, 12288, alterna 1260, bom voo. 288260, 715, obrigado, boa. Passaredo 9809, autorização de toda a conquista. Chama o sol 121 decimal 9. Salvador, passaredo 9809, autorização de toda a conquista. O passaredo 9809, bom dia, o senhor copia o 180 para a conquista? Passarendo 9809, autorizado para a vitória da conquista, nível de voo 180. A rota é direto às posições Elefa, após Ubud, após direto conquista. O decolando a cabeceira 10 para a curva direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5102 e o controle em 120.8. Coteja. Autorizado 180 para a vitória da conquista. Alfa Good aí direto em Vitória da Conquista, 5102 transponder, o Papo Paredo, 9809. Correto, só confirmando, 5102 é o transponder, chame para o acionamento na remota ao Passarido 9809. 5102, repassarão. Autorizado, Passaredo, chame táxi, o altímetro no 014. 014, chamado. Trip 5514, Recife, 12545, bom voo. 12545, muito grato, bom dia. Paulo Salvador, Sam 3123, posição 09 para fundo estacionamento. Sega 3, mantém a posição, aguardando instruções. 3153, eu solo. Prossiga 3153. Fazendo o que pediu solo após a ETR livrar até agora, autorizado. Pushback, chame táxi. Após a passagem da ETR, está autorizado o push funcionamento, que a gente pode usar 3153 para táxi. Seu passaredo 9809. Estamos aguardando. Estamos com 43 a bordo, autonomia para 6 horas, alternando Salvador. Sente, autorizado o táxi até a ponte de espera da pista 10, via pátio, em Alfa, no ponte de espera chama a torre em 1, 18, 95, ajuste na 0, 14. Bom voo. 14, baixo em Alfa, no ponto de espera, lá 1095, passaredo 9209. Pronto, passarelo, 9809, decolagem autorizada no 0, vento 050 graus, 049. Deve decolagem, passarelo, 9809. Só para informação, agora só tem uma restrição, restrito nível 080 até 20 milhas. Entendido, 080, restrito 20 milhas, passarelo. Mantenha o perfil. Adeus. 153, eu solo. Prossiga 3153. Uma restrição pro senhor 080 até 20 milhas aqui de Salvador. Restrito 080 até 20 milhas de Salvador, dando 3153. Paulo Salvador, TAN 3153 para táxi, 168 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, está na Campinas. Sente, autorizado o táxi até a ponte para da pista 1-0, via pátio, Índia Alta. No ponte para vai chamar a torre em 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-4. Autorizado o táxi via pátio, Índia Alta, ponto de espera da 1-0. Quando lá, torre 1-1-8-9-5, ajustado 1-0-1-4, turno 3-1-3. Tá correto, a restrição do centro é liberada, o controle já liberou, sem restrição. Saindo da Elva e da Brit sem restrição, tá ok? Ok, sem restrição, inicial 340, 380, correção, tá 31. Torre do passageiro 9808, decolado na Árvore, restrito 080. Passageiro do 9809. Contato radar, sobe mantém 1-80, saída Árvore, DGT Conquista, e desconsidera a restrição. Positivo, desconsiderando então a restrição na Árvore, direto depois Conquista, o passaredo 9809. Bom, meu papá, Golf Fox, prossiga. Sim, já pronto para cópia, o papá, Golf Fox. 3-0 Belo Horizonte, nível 1-0-0, decola da 1-0, curva à direita, prefiro sair a Coral. Após Dendê, após Aruba e após conforme a rota do plano. O transponder é o 5062 e o controle da PR 1-20-8. Chame para o táxi, papá, Golfo Fox. Total 9-9-1 no centro da época, vamos para copiar Porta, Fortaleza. Sente total 9-9-1-1. Eco confere, autorizado. Fortaleza, via Pesulo 1-0, o nível é o 3-1-0, decolagem da 1-0 com curva esquerda. Perfil de saída é Momo Froti. Transponder é o 5074, controle da PR 1-20-8. Copio Fortaleza 3-1-0, Copio 1-0, Momo Froti 5074, transponder 1-20-8, decola pistão 0 com curva esquerda, total 9-9-1-1. A rota é o Pesulo 1-9, o total 9-9-1. Oi, meu pai, Zulu 1-9, copiado. A correta é pronto para o pushback e acionamento, total 9-9-1-1. Tá pronto para o push e acionamento, 9-9-1-1. Podendo que pedir só o reporta para o táxi, total 9-9-1-1. Tá ali, eu reportarei para o táxi, 9-9-1-1. Rio 5973, mantenha a posição aguardando o instruções. puxar simultâneo com 0,6 dúzia? Só tem condição de puxar simultâneo com o total, que está na posição 6 dúzia aí, à sua esquerda, três posições à sua esquerda? Ele está iniciando agora. Agora? Ok, inicia então, chame para o táxi, o Rio 5963. Tá, vamos chamar para o táxi. Sessão 1, poderia repetir, por favor? Então, 3153, sobe, mantém 380, saída da Euleda Bridge, está sob contato radar. Do 0 da Euleda Bridge, o tal da 3153, pode rodar, Euleda, tá vendo? Direto Leda. Leda, obrigada. Confirme. Fala. Rio 5973, está com 3 a bordo. Confirma teu nome aí, o Rio 5973. 3:34. Sim, autorizado o táxi da ponte fera da pista na 0, via pátio, Índia Alfa. No ponte fera vai chamar a torre em 1-1-2-95. Vai deixar na 095, Rio 5973. Pátio Índia Alfa vai chamar 9-9-1 para o táxi com 3 a bordo, alterna Natal, 4-2-1. Fizeram o táxi até ponte fera da pista na 0. E a parte Wind Alpha no ponte fera vai chamar a torre em 1-1-8-6-9-9-5, ajuste na 0-1-4, total 9-9-1-1. Parte Wind Alpha chamando em 18-9-5, ajustado com 0-1-4, 9-9-1-1. Zero 9-9-7-5 on ground. Go ahead. Check up, zero 9970. Roger, red 10, go ahead. Cleared to San Luis, flight level 360, runway 10, after departure left turn Momo, departure after Corgbo, and then accord flight plan route. Foxtrot code 5071. Salvador Approach Control, frequency 120.8. Correct, send on to the round 9970. Papago Fox, clear taxi anti holding point runway 10 via April 1, India Alpha. A holding point contact tower frequency 18.95, Q18.1014. Chama Recife, 1251, bom voo. 251, boa, 353. Recife, 973, decolou os 36, controle 1208. Controle 1208, bom dia. Areza 9809, chama Recife, 1288, alterna 1260, bom voo. Controle Rio 5973, bom dia. Rio 5973, bom dia, contato radar, sabe, mantenho 310, voa o Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, ciente. 288-360, parceria do 9809, obrigado. Zero coordinates, ground staff, report right to taxi.